Cultura FM. Rádio Cultura FM. 103,3. Exclusivamente o melhor. Diariamente, à 1 da tarde, o ouvinte tem espaço reservado na Cultura FM. Seleção do ouvinte. Mande sua sugestão pelo site culturafm.com.br ou pela nossa central de relacionamento. Telefone 2182-3222. Seleção do ouvinte. Diariamente, à 1 da tarde, aqui na Cultura FM. CD da semana. A Cultura FM traz até você o CD Roaring Twenties, uma comemoração aos 200 anos de nascimento do belga Adolphe Sax, o inventor do saxofone, lançado pela gravadora Challenge. Quinteto de sopros holandês Califax, com participação especial da mezzo-soprano Cora Burhaf. No repertório, músicas de Copland, Gershwin, Kurt Weill, entre outros. CD da semana. Disponível on demand por 30 dias no site da Cultura FM. Acesse culturafm.com.br e conheça as novidades da emissora. Vila Lobos, por Marcelo Bratke, em Alma Brasileira. No Alma Brasileira desta semana, mais um programa dedicado à integral dos quartetos de cordas de Heitor Vila Lobos. Alma Brasileira, por Marcelo Bratke. Neste domingo, às 11 horas, aqui, pela Cultura FM. Pela Cultura FM. Concerto do meio-dia. Olá, boa tarde. Começa agora o Concerto do Meio-Dia. Seleção musical Viviana Morila. Trabalhos técnicos Almir Amador e Anderson Sonsini. A apresentação de Fernando Uzeda. Começando com Claude Debussy. Vamos ouvir La Mer. A orquestra de Cleveland será regida por Pierre Boulez. Debussy, La Mer. A Orquestra de Cleveland foi regida por Pierre Boulez. Ludwig van Beethoven, Sinfonia número 4 em Si bemol maior, opus 60. Orquestra Revolucionária e Romântica, regida por John Elliott Gardner.